Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Ao sábado, entre as 23 e a 1, na Rádio Universitária do Algarve, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Uma das três canções escritas por Dan Bejar para o novo trabalho dos New Pornographers chama-se Brill Bruisers, a canção Born With The Sound. Os vocais repartidos entre o mesmo Bejar e Amber Weber dos Black Mountain. Está dada assim a entrada, mais duas horas de orelha extra. Sintam-se bem acolhidos. Olá. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, 2 horas com Fernando Cabrita. Começamos com os The New Pornographers, o mais recente Brill Bruisers. E continuamos depois com a californiana Christine Lirio, que assina como Nima. É a cassete See, Feel, Real. E desta vez o tema foi Safe Haven. E temos também o regresso de um grande músico com créditos já mais do que firmados. Falamos do nativo de Chicago, Ken Vandermark. A sua nova aventura musical chama-se Audio One. Para além desta aventura musical, segue-se também uma aventura discográfica através de uma editora própria chamada Audiograph, que lança precisamente 2 álbuns para estes Audio One. Vamos ficar com um deles, precisamente The Midwest School, o álbum que consta só com versões, e para hoje vai soar o tema See de Julius Emphill.

Bom, e temos disco, não seria de esperar outra coisa depois do excelente single Hot and Cold, o regresso de XX, Mary Timony, Laura Harris e Betsy Wright. Álbum estreia com o título Rips, através da Merge. Ficamos com dois temas, Don't Wanna Lose e Best, para ouvir por aqui mais vezes, certezinha absoluta. E consta já dos anais da história o tema Tattletale, pelos nova-iorquinos Antibalas. É um tema que costumam apresentar nos seus concertos ao vivo, já desde há alguns anos a esta parte, e finalmente sai em disco, um single 7 polegadas, intitulado precisamente Tattletale, que traz as partes 1 e 2. Vamos ficar com a primeira, o Antibalas. Thank you. Afrobeat, versão século XXI, através da Antibalas, que já foi Antibalas Afrobeat Orchestra. O single Tattletale, ficamos com Tattletale Part 1. E vamos voltar a Metamodern Sounds in Country Music, o norte-americano Sturgill Simpson, desta vez Voices. There's a voice that I can hear sometimes out here on the mountain, when it's dark and the sky's pouring acid like a fountain, and the memories like cold dust in the window of my house. So ask them no questions, they can't sell you no more lies. I hear voices all around me in society's depression, over and over they recite their first impression. And the rivers all cry, the ocean cannot speak, till waters crash into uncharted shore, so dark and bleak. How I wish somebody'd make the voices go away. Seems they're always talking, but they ain't got much to say. Well, a picture's worth a thousand words, but a word ain't worth a dime. We all know they'll go on talking till the end of time. Don't call it a sign of the times, when it's always been this way. Forked tongues and voices behind curtains with no names. Well, they plot their wicked schemes, setting fate for all mankind, with evil that can fill God's pretty skies with clouds that burn bright. How I wish somebody'd make the voices go away. Seems they're always talking, ain't got much to say. Well, a picture's worth a thousand words, but a word ain't worth a dime. We all know they'll go on talking till the end of time. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. We'll be right back. A Seagull vai estar novamente ao vivo em Portugal, depois de há uns anos atrás ter atuado num inesquecível Barreiro Rocks. Já este ano vimos-lo ao vivo no Primavera Sound no Porto e vai apresentar-se novamente em Portugal já no dia 25 deste mês, outubro, no Lux, em Lisboa. É mais um concerto que faz parte da comemoração do 20º aniversário da Zé dos Bois. Ficamos com o tema Feels, do seu último álbum Manipulator. E de volta temos também a artista britânica Elizabeth Bernholz, que assina como Gazelle Twin. O álbum estreia aconteceu em 2011 e ela regressa agora com este Unflash. Ficamos com Guts. Orelha Extra, primeira das duas partes, com o regresso de Gazelle Twin, o novo Unflash, e para escutar ainda Chills on Glass, é o mais recente disco para os Dead Rider, que tem à sua frente o guitarrista Todd Rittman, para os mais distraídos, o guitarrista que esteve nos inesquecíveis US Maple. Ficamos com The Unnatural Act. Let you in. you were looking for? Did you find what you were looking for? Did you pick it? Pick it, pick it up. Did you pick it up? Thank you. A dupla italiana Come On Tigre, o álbum é homónimo. Para além deles, os dois, há por aqui variedíssimos músicos de várias proveniências geográficas, mas principalmente músicos vindos de África, já que a África exerce uma influência muito grande na música de todo o globo, presentemente num arco que pode-se dizer vai entre São Diego e Bombay. Desta vez, do álbum homónimo dos Come On Tigre, ficamos com Fan for a 20 Years Old Human Being. É o final da primeira das duas partes de Orelha Extra. Para o fim, vamos ficar com o 12 polegadas de A Made Up Sound, After Hours / What Preset. Ficamos com precisamente After Hours. Thank you.

som bem límpido este, ideal para ouvir debaixo de um céu carregadinho de estrelas. É o casal MV and He, Matt Valentine and Erica Helder, do seu álbum Alpha Leary. Ficamos com You. É o retorno à segunda, ou melhor, à orelha extra, para a segunda e última hora. Com o Enfant Terrible David Thomas, são claro os Perubu, o novo Carnival of Souls. There's a man, an old man, he sits out on the porch on a shotgun shack on Route 322 South Meadville. He sees you, but you don't see him. Maybe speeding past 60 miles an hour. But he can see you. And you can see your hopes and dreams and fears trailing behind you like scraps of paper that have been torn from a map. He sees you. See what could have been. To know what should have been. Dignity remains to remind me of the man I used to be. It's all hangs on me like a bag of suit of clothes. Espero Bulls são mais uma banda que fazem parte do cartaz dos 20 anos do aniversário da ZDB. Atuam na Zetos Boys em Lisboa no início de dezembro. Por aqui ficamos com Daughter Fossils, do recente Carnival of Souls. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Os irmãos Kilgore criaram os The Clean no final da década de 70 na Nova Zelândia. David Kilgore já tem uma algo extensa discografia, para aí com 8 álbuns desde os anos 90 do século passado, mas o seu irmão Hamish Kilgore só este ano, 2014, edita o seu trabalho em nome próprio, apesar do homem ter feito parte de outras bandas, entretanto, como os Builder Space ou The Mad Scene. Chama-se All of It and Nothing, dois temas a rodarem por aqui na orelha extra, um já escutado, Here It Comes, e de seguida, Smile, Hamish Kilgore. The way you smile, you smile. It's the way you chop your lines. It's the way you shake. hips. It's the way you fall, your lips comforting in maximum pain. Cruelty that will reign. Guided missiles in the air. Transmission of my fear. The winter streets so harsh and good. The bleak or dead are understood. Tranquil moment, chaotic mind. Gasoline, stop the fire. I'm burning books, I'm burning dreams. The world is bursting through its seams. The sun goes down like a fiery ball. The man comes up, I've got to hold. The beating heart, the beating soul, the empty vial, the empty hole. The record sits next to me. Silence through the trees. Light dances on the misty waters. Every word has taught us. Crooked track, front and back. The worthy lack. Kilger do Finalmente, seu primeiro disco a solo, All of It and Nothing, Here It Comes, e este é Smile. E a dupla britânica Sleaford Mods editou há uns meses atrás, via o seu Bandcamp, o álbum digital que agrupava todos os seus singles de vinil, compilação essa intitulada Chubbed Up, The Singles Collection. Ora, é precisamente essa compilação agora que é editada fisicamente através da Hypecac de Mike Patton e com o título agora de Chubbed Up Plus, já que tem mais três temas extra. Vamos ficar por aqui com o nosso velho conhecido Tweet, Tweet, Tweet, Sleaford Mods. away it goes. Cheer up, you fucking bastard. That's all I heard him say. St. George's flag on white van. This is a human race. This is a human race. UKIP and your disgrace. Chopped heads on London streets. All you zombies, tweet, tweet, tweet. This is a human race. UKIP and your disgrace. Chopped heads on London streets. All you zombies, tweet, tweet, tweet. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Where you are, I can't see your face at all. There's no trace of your perfume in my room. As I lie here and think of you, all the stains your polish cannot change upon each broken part of my heart. Is the wear and tear of many years. It seems much later than before, and I'm still waiting on a long distance call that never comes. You meant it when you said it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming home. Of you and me, just like we used to be all around. Now the props are falling down. They just weren't meant to last. This old mask, it don't suit me now. So I'll take a bow. And it feels much later than before. I'm still waiting on distance call that never comes. You meant it when you said it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming home. But see past you. I was waiting for your call when the clock out in the hall struck one and then two. And it feels much later than before. I'm still waiting on a long distance call that never comes. You meant it when you said it. Yes, you meant it when you said it. You were leaving and never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home. Never coming home. E para os amantes da excelente música, o nome Greg Cartwright não deve ser estranho, principalmente à frente dos Raining Sound, mas não só, também com os Oblivions. Mas dos Raining Sound e do seu último trabalho, Shattered, ficou, mais uma vez, Never Coming Home. E continuamos agora com outro grande escritor de canções, este muito menos conhecido. Falamos de Nate Lacey e os seus Mimicking Birds. Beach near God. lived a long day use of my arms. My daddy's a working man. He's lived for a long life providing for his family. My mom was a working woman, and she worked her hands to the bone, to the grave, to meet our ends. And as long as more seeds can sprout and grow. Hoje, Mimi King Birds de Eons, Nightlight. E de seguida temos por aqui a colaboração entre Scott Walker e o Sun, a banda de Stephen O'Malley e Greg Anderson, que neste disco contam também com a participação de Tosh Nieuwenhuizen. Chama-se Soused e o tema que vamos escutar é o inicial, Brando. Oh! Across the wide Missouri, never enough, no, never enough. took it from Dad, from Fat Charlie Friendly, from Three Vigilantes. I took it for Wild One, and then for myself. I took it from Lisbon again and again. Oh, the wild Missouri dwells on the blood. Across the wild Missouri, never enough, no, never enough. give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? So fucking despondent. A correspondent from after death would be obliged. A holy ghost, or maybe even just a crooked spy, to tell it straight about the secrets of the cosmic sky. Then maybe men wouldn't worry about the way they die and focus more on the living and those who have in their trouble. Babies who mamas on rocks, I don't mean Barney Rubble. Kids who can't afford a Flintstone, who can't grow stubble, working in fields and factories, making pillows I cuddle. Master, master, I can't work no faster. My fingers already bleeding, and what the fuck is a faster? I see less green for the wintertime. Ready to summon demons, motherfucker, asking the pastor. I can't afford school, maybe I ain't smart enough. This all shit's my life, though I realize it's a part of us. Cause we're the only thing keeping us from insanity. That is shit, love of music filled with profanity. Massa, massa, I can't work no faster. My fingers already bleeding, and what the fuck is a faster? I see less green in a wintertime pasture. Ready to summon demons, motherfucker, asking the pastor. I can't afford school, maybe I ain't smart enough. This all shit's my life, though I realize it's a part of us. We're the only thing keeping us from insanity. That and a shitload of music filled with profanity. Massa, massa, I can't work no faster. My fingers already bleeding, and what the fuck is a FAFSA? I seen less green than a wintertime pasture. Ready to summon demons, motherfucker, asking a pastor. I can't afford school, or maybe I ain't smart enough. This all shit's my life, though I realize it's a part of us. Cause we're the only thing keeping us from insanity. That and a shitload of music filled with profanity. Estamos de saída, é o final da Orelha Extra de hoje, mais uma emissão de 2 horas, canal auditivo suplementar. Ficamos com o Sr. Benedict de Moore, do álbum El Negro. Desta vez ouvimos Existential Humanitarianism as a Fashion Choice. E para o fim vamos ter a dupla Bichin Barras, o seu novo trabalho, em nome próprio. O tema vai ser Asian Carp. Não se esqueçam, o podcast em orelhaextra.com e em face108.1. Tchau, até para a semana.